1900 se bate cabeça em 9. RPW está na área pra pegar. Seu comédia. Peça mais som, peça mais. Som. Peça mais som, peça mais. Som. Peça mais som, peça mais. Atenção nesse grupo diferente, ele pode ajudar a mudar a sua mente. Se você já tem uma maneira de viver, pare, pare, ouça, ouça, pois tudo vai mudar. Atropelando os comédias, você pode acreditar, é seguindo esse estilo. Qual? Bate cabeça, é claro, fazer muito que quero isso. E agora não me separo, me identifique ela também. E o Paul lá atrás, raça local, é, não tem igual. Ele ou ela, branco, preto, meio termo, marrudinho, será bem chegado. Não irá ficar sozinho, como alguém já disse. Não é moda nem esquema, nosso estilo bate cabeça. Se tornou uma tendência, objetivos diferentes. É o que temos sim, poder pregar a não violência, mas podendo rir. Peça mais som, peça mais. Som, peça mais som, peça mais. Som, peça mais som, peça mais. Não é só no carnaval que se faz folia, no rap também, pelo menos nessa linha. Se você não acompanha minha letra, é muito careta, me sente que eu falo. Fique quietinho de canto, parado, calado, não me enche o saco. Peça mais som, peça mais. Som, peça mais som, peça mais. Som, peça mais som, peça mais. Aguente as pauladas, RPW está na área e não sai daqui por nada. Criticava minhas tranças, minha calça larga. Hoje vai, segue vai, mesmo vai, estilo vai, e tá aí na faixa. Deixe de lado, não seja careta, curta a vontade. Mas não se esqueça aí, Rubia, DJ Paul, também W. Somos um grupo de reggae muito lutou, e aí? Agora você já sabe o que optar, o que escolher. Rebolando feito bicha ou pulando até morrer. É bom saber que você é meu amigo, não me xingando pelas costas, criticando nosso estilo. A decisão já está tomada. Você quer RPW, então peça mais som, é.